just can't stay. I don't wanna leave, can't let you bring me to my knees. Vou revirar uns pensamentos antigos e as palavras da vida. Tem talvez seu cansaço de tentar outra vez, sei que ainda não acabou. E algo no fundo diz, é só uma fase necessária pra quem vai ser feliz. Porque o retorno do justo é justo, por mais que não pareça. O amor sempre vence em todos os finais. E a mente tá a milhão, mas o coração tá em paz. Sei que tudo que fiz foi de verdade, o melhor que pude, rapaz. Vai que o tempo não tem tempo pra gente. Atrás das nuvens sempre existe um sol, é quente. Felicidade eterna, incógnita de todos. Consiste mais o que habita a mente do que o bolso. É louco que nem a primeira vez que das brisas fiz fuga. Com os B.O. atrás do outro, desmerecendo a luta. Fazendo das respostas novas, pergunto um andar. E sua sombra vagando, questionando onde tá os amigos agora. Quer ver a quantidade, dá uma festa, é quente. Quer ver a qualidade, fica doente. Foda-se, a cada ajuda só tenho a agradecer. Pois teria feito mais por você. Fazer dos erros aprendizado é arte, mas vale mais que o saber o que ser. Faz com que sabe, o tempo explicou mais tarde. Foi preciso perder e fazer do nada coragem. Vai ser o que sempre quis ser, moleque. Todo dia é um novo tempo pra se superar. Eu tento explorar o tempo sem êxito, fugir do tédio, mas faz tempo que já nem eu sei mais o que quer. E tudo se torna velho e nada novo agrada, e a falta. Estresse tá feito, um inferno em casa. Quem sou eu pra apontar o erro de alguém? Mas que ninguém sei o quanto também já errei. Pratiquei o ato que tanto crucificava. Agredi com palavra tudo que mais amava. Osso, e a vida vai continuar batendo até entender. Nem sempre o que se quer é o melhor pra você. Vai continuar bater até entender. Nem sempre quem tá do seu lado tá com você, eu sei. Já nem importa mais o que tanto que ser, eu sei. Todos te olham e ninguém te vê. Os dias nos moldam, conflitando visões de um mesmo mundo. Onde tudo é dinheiro, mas dinheiro não é tudo. E ou você sabe, não consegue o que quer, rapaz. Ou você consegue e já não sabe o que quer mais. Se fosse fácil, qualquer um fazia. E cês preferem morrer no elogio que se salvo pela crítica. Eu tô tentando ser melhor que ontem, só eu sei quanto me cobro mais do que ninguém. Lembrando quantas vezes pra morrer já rezei, pô, esquecendo quanto um dia rezei pra hoje ser quem sou.